eu vou parar de pensar em você pra pensar mais em mim. Pois sei que te amar tanto assim só me faz infeliz. Meus sonhos me trazem você pra que eu não fique só. Por mais que eu te queira esquecer, acordo pra você. Eu vou parar de pensar em você e pensar mais em mim. Dos meus pensamentos fugir pra poder existir. Você é como um vício qualquer que eu dependo e pretendo dar fim. Mas na verdade eu só penso em você e não penso em mim. Eu vou parar de pensar em você e pensar mais em mim. Preciso deixar essa febre passar pra poder me encontrar. Você estranho prazer de sofrer. Na verdade, eu não penso em mim e só penso em você. Na verdade, eu não penso em mim e só penso em você.